bela, meu amor. Pra você quero contar meu sofrer e a minha dor. Eu sou como o sabiá, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola canto e gemo de verdade, cada corda representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho à beira-chão, cheio de buracos, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Nesta viola canto e gemo de verdade, cada corda representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste desde o jeito de cantar. Sertanejo quando canta tem vontade de chorar. E o choro que vai caindo, devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Nesta viola canto e gemo de verdade.